uma ilha rodeada de pranto por todos os lados. No grande oceano de meu abandono e desilusão, você é o barquinho que passa sereno ao sopro da brisa e vai sobre as ondas de espumas brilhando ao sol de verão. Porque você passa feliz e não para pra ver nesta ilha se ainda existem as flores se abrindo à beira do mar. Se há borboletas e aves cantando conforme cantavam, se sobre a folhagem orvalho ainda brilha a luz do luar. Eu sou ilha deserta no mar da solidão. Só pedras e espinhos existem no meu chão. Você pequeno barco há muito tempo atrás partiu levando embora meu sonho, minha paz. Para proteger-me do sol e calor, aqui me visitam estrelas esparsas que somem depressa, e o beijo das ondas salgando meus lábios com febre de amor. Você é o barquinho com velas abertas ao sopro do vento, buscando outras ilhas nos mares distantes para ancorar. As brancas espumas parecem bordados no espelho das águas, altar onde espero que venhas um dia comigo casar. Eu sou ilha deserta no mar da solidão. Só pedras e espinhos existem no meu chão. Você pequeno barco há muito tempo atrás partiu levando embora meu sonho, minha paz.